Êxodo capítulo 12, nós vamos começar lendo do primeiro versículo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então veja bem, o povo de Israel ia sair do Egito, libertos do Egito, todas aquelas operações de Deus, usando a vida de Moisés, os sinais, maravilhas, as pragas, as intervenções de Deus no Egito, elas já haviam acontecido e Deus está preparando o povo para a última hora, para o último instante. Tudo que tinha que acontecer de ruim no Egito já tinha acontecido, e não apenas assim em alguns versículos, mas num processo muito árduo, muito difícil, muito doloroso. Imagina que a cada dia acontecia uma desgraça no Egito, e que aquelas pessoas não sabiam que era Deus fazendo algo pontualmente. Era um acidente, era uma tempestade, era uma desgraça da natureza, era mais um problema e as consequências daquilo. Não era só o sapo saindo do rio, era o cheiro, era o problema de saúde, era uma quantidade muito grande de questões que se multiplicavam por conta daquilo que a gente lê em alguns versículos. E se você pensar hoje, é mais ou menos isso que anda acontecendo, embora o contexto seja outro, a gente não vai percebendo, mas as coisas estão se degradando. Eu ouvi um jornalista esses dias dizer assim: eu nunca passei uma crise como a de hoje. E ele foi citando as crises que ele já tinha passado no Brasil, crises políticas, crises econômicas, crises sociais, e ele dizia: eu nunca passei algo como a de hoje, a que estamos vivendo nesses tempos. E ele explicou de uma forma assim, mas tão precisa, tão clara. Ele disse: não é uma crise financeira apenas, não é uma crise política apenas. A verdade, o que está acontecendo é que o país está desmantelando. Uma crise financeira, os dirigentes da área econômica, uma hora vão encontrar um caminho e a economia, ela se salva. Uma crise política, uma hora as coisas vão virando e se resolve. Mas a nação se desmantelando não é tão simples assim. E se você estudar um pouquinho mais, se você prestar atenção, se você sair da zona do entretenimento e começar a buscar a Deus para valer, você vai descobrir com muita facilidade, você vai enxergar com muita facilidade que esse é o contexto mundial, não é um contexto do Brasil. É um contexto mundial. As nações, os governos, as economias, a vida social em todos os lugares está se desmantelando. Imagina isso acontecendo no Egito. O maior império daquela época, a nação mais rica, mais poderosa, se desmantelando. Por muitos anos eu viajo aos Estados Unidos e já viajei muito, mas muito. Às vezes eu tinha muitas viagens em um ano. Às vezes eu ia 5, 6 vezes aos Estados Unidos em um único ano. E eu vivi aquela pujança da economia, do mercado, aquela coisa toda do americano. É tudo muito fácil, é tudo muita qualidade. E você vê todas as opções no mercado, na economia, no comércio. É uma coisa impressionante. Em 2008 veio uma crise nos Estados Unidos e quando eu retornei ali, logo depois de se instalar a crise, eu vi coisas que eram inimagináveis, como uma livraria chamada Border, que é uma livraria que eu vou sempre, passo lá um dia. Para você ter uma ideia, talvez você encontre livrarias que são duas vezes esse terreno ou esse imóvel que nós estamos aqui agora, e você vê lotada de livros e todos os tipos de livros do mundo. E sabendo disso, lá dentro tem uma cafeteria, e sabendo disso, lá dentro tem poltronas que você pode pegar os livros, as revistas e sentar. Então, sempre que eu ia, eu passava ali um dia inteiro naquele lugar, só lendo os livros e vendo e comprando algumas coisas. E era um lugar assim, um dia, quando eu voltei, depois da crise de 2008, eu não acreditava que eu estava naquela livraria que tinha abundância de livros, tinha prateleiras e prateleiras, estavam assim, ó, last choice, última chance, última oportunidade, livros assim, caindo pelos balcões e caindo e lá fora, nos passeios, tudo abarrotado de livros, aquela livraria vazia, as prateleiras vazias. Poucos livros, poucas coisas. E não só nesse exemplo, mas em todos os exemplos que você pode imaginar ali da vida, do comércio, eu fui vendo aquela nação se desmantelando. E o tempo foi passando, e eu comecei a perceber em algumas outras vezes que eu voltei lá, como, por exemplo, eu fui ministrar a uma igreja, e no final do culto, os irmãos falaram assim, você vai lanchar na casa de um casal aqui de líderes. E eu fui, quando eu cheguei, era um camping, era um acampamento enorme, cheio de trailers. E os trailers todos adaptados como casas. E nós entramos na casa daquela família, era um trailer, com 3 cômodos. Eu falei assim, o que é isso daqui? Ele falou assim, não, depois da crise, muita gente teve que entregar suas casas. E apareceu por todos os Estados Unidos uma infinidade de lugares onde as pessoas podem trazer o seu trailer e morar. Alguns lugares onde o proprietário tinha o imóvel e tinha algum recurso, comprou uma infinidade de trailers e alugou. E aí você podia ir vendo, e até hoje é assim, aquele império se desmantelando. Foi literalmente isso que aconteceu com o Egito. As pessoas não sabiam que, por trás de tudo que estava acontecendo, havia o Deus do céu permitindo aquilo que a Bíblia chama na nossa tradução das pragas para destruir o Egito, para destronar os deuses daquela nação. Nós passamos, eu não estou dizendo que Deus está fazendo a mesma coisa que fez com o Egito, Deus não tem mais o propósito que tinha com o Egito, mas Deus está permitindo que aconteça conosco hoje, em todo o mundo, algo muito parecido e um propósito superior, concreto e igual o do Velho Testamento, que é de tirar o seu povo do Egito. Eu e você vamos assistir ou ao arrebatamento da igreja muito rapidamente, ou nós vamos embora, cada um no seu dia, muito rapidamente. Estamos todos ainda achando que a gente é novo, que a gente a vida ainda vai acontecer. Não, nós estamos muito próximos do dia de ir embora. E agora eu estou falando da morte física de cada um, por qualquer motivo que seja. Estamos envelhecendo e não percebemos. E como uma frase que Deus me deu esses dias aí, nós enxergamos a nossa vida só do lado de dentro e pelo retrovisor. A gente só vê sob a nossa perspectiva a vida. E a gente só vê mesmo a vida pelo retrovisor. Já aconteceu, já passou, já se foi o tempo. Já se foi a oportunidade, daqui a pouco os meninos estão grandes, daqui a pouco as rugas chegaram, daqui a pouco o cabelo branqueceu, daqui a pouco passou-se a oportunidade, daqui a pouco é o momento de você ir se desfazendo de coisas, daqui a pouco é o momento de você ir limitando as coisas. A vida é assim. E diferentemente do povo do Egito, talvez não, talvez possamos dizer não diferentemente para o povo de Israel no Egito, mas de uma forma muito superior, nós vamos ser retirados do Egito e levados para uma terra que não é mais uma terra física como do povo no Egito, no Velho Testamento. Agora é mesmo para a eternidade. Então pode ser que em setembro desse ano, Jesus volte. Ah, pastor, mas assim, ninguém pode falar. A Bíblia mesmo diz aqui, ninguém sabe. Não, irmão. Muda o coração. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se você não acha assim, você está desconhecendo coisas preciosas que a Bíblia nos mostra. Isso é grave. O que está acontecendo mesmo com todas as nações da terra é o desmantelamento de toda a estrutura social, política, econômica da vida humana terrena. Nesse contexto, Deus intervém e diz assim: os meus filhos vão imolar um cordeiro, mas preste atenção, vocês não vão fazer do seu jeito. Vocês não vão fazer do jeito batista, vocês não vão fazer do jeito metodista, vocês não vão fazer do jeito presbiteriano, vocês não vão fazer do jeito do projeto Adoradores, vocês não vão fazer do jeito católico, vocês não vão fazer do jeito espírita, vocês vão fazer do meu jeito. Então desarmem-se do jeito de vocês, seja ele qual for. E decidam saber qual que é o meu jeito de imolar o cordeiro. Decidam saber qual que é o meu jeito de centralizar na vida e no futuro de vocês o cordeiro. Então vem uma série de instruções sobre como o povo deveria imolar o cordeiro na véspera da saída. Nos últimos acontecimentos de todo aquele desmantelar do Egito. Aí o Senhor vem e diz: primeira coisa, saibam que esse é o primeiro mês do ano de vocês. Saibam que quando vocês centralizarem o cordeiro na vida de vocês, vai começar um período novo de um ano, e de ano em ano esse período vai se renovar, que é tudo novo na vida de vocês. Porque não é apenas a adesão a uma religião, não é apenas o cumprimento de ritos de uma determinada religião, é uma mudança de vida. E se isso não acontece comigo todos os dias, eu corro o risco de estar apenas vivendo uma vida religiosa. Hoje será o primeiro dia de um novo tempo. Hoje será o primeiro mês de um ano inteiro. Hoje será o primeiro momento de coisas novas de Deus na minha vida. O versículo 3 diz: falai a toda a congregação, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. A Páscoa tinha orientações precisas de Deus. No décimo dia desse mês, prestem atenção, o despertador não vai tocar, o seu alarme no celular não vai tocar, vocês não têm celular, vocês estão no deserto, vocês não têm tecnologia, vocês não têm recurso extra nenhum, vocês é que vão ter com uma pedrinha numa tabuinha, ou quem sabe com alguém que tem, que trouxe lá um papiro do Egito, vocês que vão ter que marcar, e vão marcando, porque no décimo dia vocês devem separar o cordeiro. Ah, tá bom, na hora que chegar lá eu lembro. Não, vocês precisam ser diligentes em contar os 10 dias, porque ao décimo dia vocês vão separar o cordeiro. Ih, eu lembrei, não tem problema não, amanhã você tira, não tem problema não. Não, Deus está dizendo assim, precisa ser preciso, no décimo dia. Eu e você podemos nos perguntar nessa Páscoa: Senhor, quais são as coisas precisas do teu reino, que eu como um bom brasileiro estou dizendo assim, tanto faz. Hoje eu não vou não. Eu estou cansado. Eu não quero orar, não. Quais são as coisas, Senhor, que eu estou fazendo do meu jeito e que o Senhor ensina e insiste em me dizer: faça do meu jeito. Não lide com Jesus, não lide com o Cordeiro de qualquer jeito. Não seja apenas um acessório que você tem no celular, então de vez em quando você abre o celular e em meio a tudo aquilo você também tem uma Bíblia e você também lê de vez em quando, você lê e passa ali e fecha e põe no bolso e acabou. Não seja assim de qualquer jeito. Seja diligente, meticuloso, detalhista, preciso, zeloso com as coisas do Senhor. No décimo dia vocês vão separar o cordeiro, e durante esses 5 dias vocês vão observar o cordeiro, e no 14º dia vocês vão imolar o cordeiro. Versículo 4. Aí o Senhor traz uma orientação. É um cordeiro, o versículo 3 terminou, um cordeiro para cada família. Pai, pare de ser frouxo. Pare de ser omisso. E cuide da palavra de Deus na sua casa. Cuide de orar pelos seus filhos. Cuide de incentivar. Cuide de promover. Cuide de cercar. Cuide de todas as coisas da sua casa, da sua família. Seja pai, seja sacerdote. Não é para ser eu que mando. Não. Eu quero cuidar, Senhor. Não é fácil. Tem hora que é difícil, Senhor. Tem hora que eu estou com vontade de assistir futebol, Senhor. É muito difícil só você estar com vontade de assistir futebol. Mas ele está falando de forma genérica. Senhor, eu queria só ir para um jogo, Senhor. Mas eu vou agora cuidar de coisas muito especiais. Ah, é feriado, eu quero aproveitar, eu quero relaxar. Não, Senhor, eu quero cuidar de coisas muito especiais. Eu não quero abrir mão dessas coisas que são da minha responsabilidade, do meu sacerdócio. Eu quero cuidar dessas coisas como marido, como pai, como chefe da casa, como provedor da casa, como um sacerdote do lar, como um servo do Senhor, como um ministro do Senhor. Eu quero cuidar dessas coisas, porque o Senhor disse que é o cordeiro para cada família. Eu decido. E talvez essa palavra seja para uma mãe e pai. Em que talvez o marido não seja convertido, mas você vai, não substituí-lo, mas você vai assumir um lugar de zelo, de vigilância, fechar as brechas. Talvez seja uma viúva, talvez seja uma mulher separada, eu vou me colocar em um lugar de vigilância, de atalaia. Eu quero o cordeiro para minha casa. Eu quero o cordeiro para minha família. Eu quero, Senhor. O versículo 4 começa dizendo: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho. Muito difícil uma família judaica ser pequena, irmão. Normalmente, hoje, uma família judaica tem 5, 6, 7 filhos. Muito difícil, naquela época também, muito difícil uma família ser pequena, mas, zeloso como Deus é nas coisas do seu reino, se por acaso tiver uma família pequena para um cordeiro, una-se ao seu vizinho. E quando eu li esses dias, estudando sobre Páscoa, o Espírito Santo, assim, me abriu o entendimento. Filho, sabe o que eu estou dizendo aqui? Sua família pode ser do tamanho que for. Mas vocês podem fazer o cordeiro ser grande. Vocês definem o tamanho do cordeiro na casa de vocês. O cordeiro na casa de vocês pode só ocupar 1 ou 2 horas no domingo. O cordeiro na casa de vocês pode só ocupar 5 segundos antes do alimento. O cordeiro na casa de vocês pode só ocupar alguns instantes quando a crise vem. Quando a depressão vem, quando a aflição chega, na hora que ela passa, ele já não ocupa mais espaço algum. O Senhor falou comigo: filho, se o cordeiro for grande para a sua casa, você vai querer alcançar seus vizinhos. Se você não se importa com seus vizinhos, saiba já, o cordeiro é muito pequeno para vocês, muito insignificante para vocês. E veio temor sobre mim, irmão, porque Deus é um Deus preciso. E eu não quero, de forma alguma, que o cordeiro seja pequeno. Eu quero que o cordeiro seja grande na minha casa, a ponto de eu querer dividir com muitos vizinhos. Irmão, seja sincero. Você já pensou na Páscoa dessa forma? Deus quer que eu e você pensemos na Páscoa desta forma. Conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 6, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Diga, no crepúsculo da tarde. Se você for a Israel, se você for em Jerusalém, se você for em qualquer outra cidadezinha de Israel, quando terminar o dia, isso acontece em outros momentos do dia, mas quando terminar o dia, você vai ouvir aquelas torres muçulmanas, todas com um alto-falante bem simples, mas potente, rezando orações muçulmanas. Cinco vezes no dia, mas com certeza na viração do dia. Além das outras quatro vezes na viração do dia. Se você for lá ao Oriente, se você for aos países animistas, como Índia, e todas aquelas nações ao redor, Nepal, Tailândia, é um horário do dia em que você vai ver o incenso subindo de todos os lugares. E esse horário é a viração do dia. Se você for no Brasil, em qualquer cidadezinha, às 18 horas, para agora você entender com clareza, em qualquer lugar vai tocar um som invocando a rainha dos céus. Porque foi Deus quem estabeleceu. Adão, eu virei a essa dimensão na viração do dia. Isso aqui é um momento especial para Deus, a viração do dia. Isso aqui é um momento que, literalmente, Deus vem nos ver, Deus quer nos encontrar todos os dias na viração do dia. Isso aqui é um zelo que eu e você deveríamos ter. É de terminar o dia. Não é religiosamente às 18 horas, então, tem aquele conjunto de rituais. Não. Terminei meu dia. Terminei meu empenho, meu esforço físico necessário do encargo, da obrigação, das coisas terrenas. Eu vou para diante do Senhor. E eu quero me encontrar com Ele. É isso que o Senhor está dizendo aqui na Páscoa. Que eu e você restauremos o desejo e a prática de terminado o esforço das coisas terrenas. Eu ir para diante dele, agradecer, adorar, exaltar, ter intimidade, ter comunhão, buscá-lo. O Senhor quer isso para mim e para você. Versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eu e você não precisamos fazer isso. Até hoje o judeu coloca no umbral da porta uma mezuzá. E é um procedimento lindo. Lindo, lindo. Muito bonito. Você vai, se eu não estou equivocado, na PB Kids, e você vê no umbral da porta das lojas uma mezuzá. Lá dentro tem um texto sagrado, um texto bíblico, uma cópia do texto bíblico e dos mandamentos, escrita, às vezes à mão, às vezes impressa, enroladinha. E ele passa e ele reverencia a palavra, ele reverencia o Ehad, o Deus Todo-Poderoso. E é lindo o ritual. Eu tenho uma mezuzá dessa lá na porta da minha casa, sem misticismo, sem agregar nenhum valor espiritual, mas porque é bonito. Mas nem eu, nem você, nem judeu algum, nem religião alguma precisa de um patuá, precisa de um passar um sangue, precisa de uma marca, precisa de um símbolo, nenhum na porta. Mas se o cordeiro for imolado na minha casa, o sangue de Jesus Cristo estará sobre os umbrais da minha vida. E quando o anjo devorador passa, quando o maligno vem, ele não pode nos tocar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu posso com facilidade entrar para um raciocínio bem religioso em que eu posso dizer assim: graças a Deus eu estou protegido. E não é isso que eu estou dizendo. Nem é isso que a mezuzá promete quando está no portal da casa de alguém. Muito menos a Bíblia promete isso. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: é que se você anda com o Cordeiro, que se os seus pecados são perdoados, que se você está debaixo do sangue do Cordeiro, você realmente está num lugar de autoridade no mundo espiritual. Haverão também uma série de outros fatores, frutos visíveis na sua vida de que você pertence ao reino de Deus, ao povo de Deus. E é a Páscoa que anuncia isso. Senhor, eu não vou pôr nenhuma plaquinha, eu não vou passar um produtozinho vermelho, eu não vou, muito menos, o sangue de um cordeiro. Ninguém, religião alguma, precisa de qualquer um desses efeitos ou desses amuletos. Não precisa. Mas eu preciso que esteja aspergido nos umbrais da minha vida o sangue do Cordeiro, e ali sim, literalmente, os demônios passarão e verão o sangue de Jesus. Ali sim, literalmente, os olhos de Deus passarão e saberão: é um pecador, mas o sangue do meu filho está garantindo, assegurando a ele vida eterna. Eu não posso levar nem Páscoa, nem vida cristã de uma forma assim automática, religiosa, mecânica, displicente. Eu preciso ser intenso, eu preciso ser detalhista, eu preciso ser cuidadoso, eu preciso ver essas coisas aqui. O versículo 8 diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. As ervas amargas, elas servem até hoje para lembrar ao povo judeu o tempo amargo do Egito. Eles estão, como o salmista diz: ensina-me a contar os meus dias, Senhor, para que eu possa ter o coração sábio. E eu quero te dizer, o judeu, grande parte deles, faz isso de forma ritualística, mecânica, automática. Mas eu considero que já tem algum fruto. E não é isso que Deus quer que eu e você façamos, algo ritual, mecânico. Certamente você vai encontrar algum judeu que faz isso de todo o seu coração. E ainda não tem o Espírito Santo. E eu e você, que somos templo do Espírito Santo, às vezes nem prestamos atenção nas coisas simples do reino de Deus. Contar os dias: eu sei onde eu estava, eu sei quem eu era, eu sei como era a minha vida antes, eu paro para me lembrar de como era a minha história antes de Jesus. Era ervas amargas, era Egito, era escravidão. Por isso eu paro todos os domingos, eu paro, seja numa reunião da célula, eu paro todos os dias, eu paro qualquer momento para dizer: Senhor, muito obrigado por Jesus, pela cruz, pelo sangue, porque eu sei quem eu era, e eu também posso pensar em onde eu estaria agora se não fosse o Senhor morrendo por mim. As ervas amargas são um ritual que Deus estabeleceu para o seu povo, para se lembrar de quem éramos nós, de onde estávamos, para nos lembrarmos do amor de Deus. O Senhor me alcançou, Deus. Quando eu olho para mim com meus defeitos, com minhas limitações, com meus pecados, com meu universo interno, seja emocional, seja pensamentos, eu preciso me lembrar do amor de Deus, é puro amor, porque eu deveria ser degolado, esmagado, pisoteado, eu deveria agora ir para o inferno, Senhor, por causa do que eu sou, quem eu penso, como eu vivo, eu sou um pecador, mas o sangue de Jesus me alcançou, por puro amor de Deus. A Páscoa me lembra do amor de Deus. A Páscoa me lembra do Cordeiro que foi morto no lugar em que eu deveria morrer. A Páscoa me lembra que os meus pecados foram pagos. Então, Satanás, vai embora com a sua opressão agora. Ah, mas eu não tenho força. Se vira e se encha da palavra, porque eu me fortaleço na força do Senhor. Na palavra do Senhor, eu e você podemos nos fortalecer, e nós não temos desculpa alguma diante do Senhor. Se eu e você, com força ou sem força, começarmos a viver o Evangelho, Ele vai nos fortalecer naqueles momentos do vale da sombra da morte, irmão. Senhor, eu quero te honrar, porque os meus pecados foram pagos. Satanás não tem direito de me manter prisioneiro num desânimo, num cansaço, numa depressão, numa amargura, numa falta de esperança, e ainda que seja o problema da economia, e que eu veja todos os dias que as coisas estão só desmantelando. Não me preocupo, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e eu preciso tirar do centro da minha vida meus problemas, meus desafios, meus medos, meus temores, e eu preciso colocar no centro da minha vida o Cordeiro. Eu preciso disso. Mas a Páscoa também nos lembra juízo. Versículo 8 diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. O Senhor está dizendo para nós hoje: filho, para de fazer com que o centro dos seus sonhos sejam só as coisas terrenas. Em momento algum o Senhor está dizendo assim: pare de trabalhar, pare de investir no futuro, saia da escola. Em momento algum Deus está falando isso. Pelo contrário, todo o contexto bíblico nos diz assim: seja o melhor, faça tudo o que você tem que fazer para o Senhor. Mas não viva como se tudo que você tem de mais precioso para alcançar é a vida dessa terra. Eu estou prestes a realizar o sonho da minha vida. Então, Jesus, segura aí, não volta ainda não. Não, não, Senhor, não tem sonho nessa terra nenhum. Não tem projeto nessa terra nenhum. Não tem construção nessa terra nenhum que seja mais importante do que o Cordeiro, Senhor. Do que o Senhor, o seu reino. Naquela mesma noite, versículo 12: passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. Irmãos, se você se lembrar do que eu comecei dizendo sobre o jornalista mencionando o desmantelar do país. O exemplo que eu te dei, e pode se repetir em qualquer outra nação do mundo, assista aos vídeos de um lugar que você nunca foi, chamado Síria. Assista aos vídeos do ISIS destruindo lá em Palmira elementos da humanidade, elementos da história do homem que não poderiam ser destruídos nenhum. Assista aquelas cenas das câmeras passando entre as cidades na Síria e tudo destruído. E leia sempre uma coisa: a terra está se desmantelando. Veja os buracos nas ruas da cidade de Belo Horizonte, veja a falta de estrutura nos hospitais, veja todas as coisas da economia e não pense só em PT, Lula, Dilma e corruptos. Pense também que o mundo está desmantelando. A estrutura está desmantelando. E eu não estou dizendo isso a você para você ser um pessimista. É isso mesmo, não tem mais futuro. Está tudo desgraçado. Não, não. É para você tirar os seus olhos dessas coisas e, apesar de estarem desmantelando, você vê aquilo que Paulo diz assim: ainda que o meu corpo esteja indo embora, ainda que o meu corpo, meu corpo físico esteja sucumbindo, desmantelando, envelhecendo, adoecendo, contudo, meu homem interior se fortalece dia após dia, porque apesar de estar vendo todas as coisas acontecendo ao meu redor, eu tenho uma expectativa do Cordeiro, eu tenho uma expectativa de Jesus, eu tenho uma expectativa do Reino de Deus, e eu renovo isso na Páscoa, eu renovo isso diante do meu Deus, e eu não quero renovar isso apenas uma vez no ano, eu quero renovar isso todos os dias da minha vida. Eu quero isso para mim, Senhor. A Páscoa também anuncia juízo. E mais fácil do que pensar na palavra juízo, que é uma palavra que talvez todos nós aqui tenhamos toda resistência, eu não quero saber de juízo, eu não quero saber de disciplina, eu não quero saber de alguém mandando em mim, eu não quero saber de ninguém me limitando, eu sou livre. E aí tem uma palavra que hoje ela se tornou uma palavra tema dessa modernidade e do domínio do anticristo, e ela diz respeito a homens e mulheres, mas ela tem sido tão usada para mulheres, e as pessoas estão dizendo assim: porque isso faz parte do empoderamento. As mulheres estão agora descobrindo o empoderamento das mulheres. É o empoderamento da sociedade. É o empoderamento do jovem. É o empoderamento. Que empoderamento? Coisa nenhuma. Satanás está te enganando. Se você quer saber de poder em algum lugar, ele só emana de Deus. Ah, mas isso é só expressão. Você falou, não, não é só expressão. Ninguém está pensando em ser Deus quando está dizendo, o empoderamento da mulher. Isso é claro. Porém, todos estão buscando um nível de autonomia, um nível de manifestação, um nível de empoderamento. E o Senhor vem e diz assim: preste atenção, eu quero que você pense é numa coisa, você vai prestar contas. Você vai prestar contas, filho. Enquanto você está vivo, enquanto o sol da justiça não chega, você ainda tem oportunidade. Não é descobrir como você vai se empoderar, mas é descobrir em como ele vai se apoderar de você. Como ele vai governar a sua vida em todas as áreas, para que quando você chegar no dia do julgamento final, na prestação de contas, você possa chegar e apenas ser visto como o sangue do Cordeiro sobre você. E se você por acaso tiver que dizer alguma coisa, você até silenciosamente vai poder apontar o Cordeiro e vai dizer: ele me salvou, ele me resgatou, ele me comprou com seu sangue, ele é o preço que eu pago, ele é a conta que eu tenho a prestar. Parem de olhar a Páscoa apenas como feriado, como um feriado cristão, ou como uma lembrança. Eu preciso me concentrar, eu preciso me conscientizar de que a Páscoa anuncia juízo. Então nós estamos numa semana em que o Senhor de novo está anunciando. Ah, Deus, eu não sabia de nada. Até quando você comprou o vinho de coelho, você tinha dentro da sua casa um anúncio: está nos dias de Páscoa. E Páscoa anuncia o amor de Deus, anuncia o sacrifício do Cordeiro, anuncia os meus pecados perdoados, anuncia que eu vou prestar contas. O Senhor diz no versículo 14: será por memorial, por estatuto perpétuo. O Senhor anuncia no versículo 15: tirem o fermento. O Senhor anuncia no versículo 17: guardem a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. O Senhor anuncia que eu e você precisamos, como sacrifício, como culto, como memorial. E no finalzinho desse trecho, o Senhor diz assim: os seus filhos vão perguntar a vocês, que rito é esse? Por que fazer todas estas coisas? E vocês dirão aos seus filhos, é o sacrifício da passagem, da Páscoa, Pessa, o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das nossas vidas, das nossas casas. Não fomos feridos, fomos livrados do Egito, nesse tempo em que o Egito está se desmantelando. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Eu quero chamar, convidar você a ficar de pé, eu quero pedir você que se coloque de pé, e você vai terminar esse culto nesse domingo. Você vai terminar esse culto nesse domingo, segurando nas suas mãos o pão e o vinho, em silêncio. Nós não vamos cantar uma música, nós não vamos tocar uma música. Eu quero pedir que cada um venha aqui à frente e retire. Os diáconos podem retirar as tampas. Cada um venha aqui à frente e retire o seu pão e retire o seu cálice e volte para o seu lugar em silêncio, orando ao Senhor. Podem fazer isso. Enquanto você volta para o seu lugar, ore ao Senhor. Não deixe sua mente de desviar para nenhum outro assunto. Ore ao Senhor. Senhor, eu estou ouvindo tua palavra nesta manhã. E o meu desejo é ser impactado pelo teu Espírito Santo. Não é pelo Sóstenes, não é pela forma, não é pela voz, não é pelo assunto. Eu quero ser impactado pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser impactado de tal forma que eu possa tomar algumas decisões, algumas atitudes. Eu quero, por exemplo, enxergar que tudo ao meu redor não diz respeito ao governo do Brasil, aos corruptos. Tudo ao meu redor diz respeito ao desmantelar do Egito. Porque o Senhor vai anunciar o dia do rapto, o dia da saída de um povo. 2 milhões de pessoas saíram da terra do Egito. É impossível não ser visto isso. É impossível não ser um impacto econômico, político, social, arrasador. 2 milhões de operários, os únicos operários braçais do Egito, saíram da terra. E é literalmente isso que está para acontecer. Nós estamos vendo o Egito de hoje se desmantelar. E a qualquer momento o Cordeiro virá e vai retirar o seu povo de uma forma repentina. Por isso comam o Cordeiro apressadamente, com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés. Não fiquem sonhando em projetos nessa terra, não fiquem se gastando só em projetos nessa terra. Estude, seja o melhor, construa, mas sempre com um propósito. A qualquer momento o Cordeiro vai chegar. Levante a sua voz e ore a Ele. Apresente ao Senhor o pão, apresente ao Senhor o cálice. Coloque diante do Senhor a sua vida, a sua família. Senhor, o Cordeiro é para a família. Eu preciso, Senhor, que os meus filhos, minha esposa, meu marido, meus filhos sejam alcançados, Senhor. Mas eu quero também dividir o Cordeiro para os meus familiares, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho. E eu sou tão inerte, eu sou tão desanimado nisso, eu sou tão desatento nisso, Senhor. Provavelmente é por isso mesmo, o Cordeiro é muito pequeno na minha casa. O Cordeiro é muito pequeno na minha vida. Mas nesta manhã eu quero celebrar, Senhor, a ceia do Cordeiro. Eu quero celebrar o sacrifício de Jesus Cristo. Com seus olhos fechados, levante o seu cálice, levante o pão. A ceia do Senhor Jesus, realizada por Jesus naquele cenáculo pela última vez. Naquele dia ele prometeu: eu não vou participar da ceia mais, até aquele dia em que eu vou receber vocês na eternidade, numa mesa que eu chamo de bodas eternas, bodas do Cordeiro. Mas enquanto isso não acontece, vocês vão celebrar esse memorial até que eu volte. Então se lembrem do amor de Deus, se lembrem do Cordeiro imolado no lugar de vocês, se lembrem do sangue derramado que purifica de todo pecado, se lembrem do juízo. Vocês vão prestar contas. Mas se na Páscoa do Antigo Testamento essas eram as lembranças, e o máximo que o povo teve foi a alegria de conquistar uma terra física que até hoje estão brigando por ela, na ceia do Senhor Jesus, eu e você também vamos celebrar a ressurreição do Cordeiro. Satanás, você não vai cirandar comigo mais, porque o poder da ressurreição de Jesus Cristo habita dentro de mim. Assim como o Espírito de Deus ressuscitou a Cristo Jesus, ressuscitará também a vós. Mais do que isso, Ele vive dentro de mim. Então a morte, o desânimo, o peso, o cansaço, a depressão, a tristeza, a estupidez, a ignorância, o nervosismo, tudo que eu sou como ser carnal, vai para a cruz. E Cristo viva em mim. Eu quero isso no meu dia a dia. Eu não quero isso apenas no culto que eu fui e gostei. Eu quero isso no meu trabalho. Eu quero isso no meu relacionamento com os meus vizinhos. Eu quero que Jesus seja grande. Eu quero que o Cordeiro seja grande na minha vida, grande na minha casa, e eu veja a oportunidade de compartilhá-lo com os vizinhos. Eu quero, Senhor. Eu não estou brincando, Senhor, como o jornalista faz, de saber qual que é a data do dia e anunciar que aquele dia é dia disso, daquilo e daquilo outro. Semana que vem, dia disso, daquilo e daquilo outro. Ano que vem, de novo, o mesmo calendário repete sazonalmente todas as datas comemorativas. Eu não quero isso para mim, Senhor. Eu quero celebrar a Páscoa dessa forma que foi anunciada hoje, Senhor. Eu quero viver o Cordeiro. Eu quero comer o Cordeiro. Eu quero proclamar o Cordeiro. E eu quero viver a ressurreição do Cordeiro. Você pode levantar a sua voz e orar em voz alta, agradecendo pelo pão, agradecendo pelo cálice, agradecendo pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, agradecendo ao Senhor pelo sangue derramado, agradecendo ao Senhor pelo perdão dos pecados, agradecendo ao Senhor pelo Espírito que foi enviado, porque Jesus ressuscitou, agradecendo ao Senhor.